5974. 1251-1395, boa noite. Boa noite. Verão 9973, chame Recife 1251, alterno 133-95. 251-339-973. Controle de Salvador, boa noite, Gol 10-98, descendo para o Mono, 7-0, com informação alfa. Gabriel, a gente pode chamar a Caju aqui para Procidio Nosso Voz, Sargento, Leite Conte. Controle, boa noite, é o Gol 9407, passando agora 2.200 pés. Prêmio 224, aguarde alguns minutos, já será coordenado para Caju. 1098, chegada a Mari, desce para nível 050, essa é a identificação. Descendo para o 050, pode manter a proa e voar na proa de impacto. Autorizado. Obrigado. Controle, boa noite, eu vou 9407, passando agora 3.500 pés. Gol 9407, contato radar, nível 400, via da EL. Via da EL. Autorizar táxi até o ponto de espera via parte 1 ainda, quando lá a torre, ou no 8 decimal 95, ajuste o altímetro no 09. Ajuste no 09, táxi via parte 1, que está espera, 0, 3, 1, 8, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. O Salvador, 6224. Canal 6224, seu autorizado, descida para uma centena, Alfa Romeo 363. Atendendo Alfa Romeo 363, Canal 6224. Canal 6224, serviço radar encerrado. 63 milhas, nordeste de Salvador. Descida para uma centena, chame Aracaju 203. 203, boa noite, obrigado. Azul 2774. Transcida 2774. Azul 2774, apenas por informação, tem um tráfego na posição de 12 horas, mantendo nível 090, sentido oposto. Aproximadamente 10 milhas já em contato com o Ilhéus, mantendo nível 090. Chame agora Ilhéus na frequência 1201 para coordenação. Alô 2774, informa o tráfego em contato com o Ilhéus, mantendo nível 090 na sua posição de 12 horas, 8 milhas e meia, no sentido oposto. Acordando com o Ilhéus, frequência 1201. Rio 972, autorizado a ganhar e manter, cabeceiro no zero. Além de manter, cabeceiro no zero, isso, 978. Bruno 868, solo 55, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Rio 219, gol 9868, boa noite. Solo Salvador, gol no 868, boa noite. Gol no 868, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 1, no gol no 868. 2, o vento 1 no 00, uma centena com 08 nós, autorizado decolagem, pista no 0. Isso, na rata 15, pistando decolagem, pista no 0. Salvador, boa noite, Bona 1, 34, 0. Eu vou em Mari para completar a chegada, reporte para descida. Chegada ali, manter, pressão no 0, gol 1, 34. LF-4107. Azul 4107, chame a torre em 1118, decimal 95. 4107, logo. 2, decola 57, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, obrigado, Maria. Salvador, boa noite, Azul 4107. Boa noite, Azul 4107, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro no 019. Operado 019, 4, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 00 graus com 08 nós. Livre de decolagem, pista 10, gol, 1-1-3-4. 25, decimal 1, alterno 33, decimal 95. 125, 1, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Papatango Lima, Kilo Zulu, desça para nível de voo 050. 4 ali, autoriza o Rio 5972, igual a direto Leda? Autorizado Leda, Rio 5972. Obrigado. Controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. 934. 4107, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, uma centena com 08 nós. Pouso, pista 0407. 09, chegada bom. Salvador 1-1-1-3-4, decola Pucajambo, passa 1600 pés, boa noite. O 1-1-3-4, contato radar, suba para nível de voo 350, saída Puca. 350, Puca, 1-3-4. Nós 098, autorizado isso para 2010, ajuste 909, autorizado final ILS, informe estabilizado. 2019, com referência, pode voar na proa do Inca Charlie, Índia Serra. Está mantendo a duna com 098. Mantendo, hoje. Solo 02, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 39, até mais. 4107. Rio 4107, boa noite, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 4107. 95. Persistam 251, alternando 3395. Obrigado, Daniel. Duna 723, tem condições de voar para a posição Duna? Aguarde. Acerto. Foi Duna da presente, voo na 723. Gol 1134, chame Recife, frequência 12685, alterna 125, decimal 45. Atenção, 26859245, obrigado, 12334. 7 para 4.000, 723. Estimativa, autorizado até 4.000 pés, gol 1723. 4.000 pés, 723. No ILS, o gol 1098. Gol 1098, complete chame torre, 1118, decimal 95. X295, tenha uma boa noite. Boa noite. 2 Salvador, boa noite. Gol 1098. 098, reporte passando externo, controle checado, altímetro no 019. Vou reportar com 19. Encerra, baixada e travada, gol 1098. Gol no 098, o tráfego avistado. O vento 120 graus, 120 graus com 13 nós, 13 nós. Tem pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, pistão no zero, gol 1098. Retângulo Lima, que usou o confirme sua proa. Passando a mar e agora por onde está. Roma 723, neutralizado, descido até 3 mil pés. 3 mil pés, Roma 723, 2019. Solo 09, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 129, boa noite, solo 098. Patango Lima, Quilo Zulu, sobre deterioração para o 035, limite ao localizador. 035, limitado pelo Loki, Lima, Quilo Zulu. Abonente com 098. 098, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, com 098. Olá, 723, confirme minha proa. Fez um pequeno desvio, já está voltando para o auditor, senhor. Autorizado 2 mil pés. 2 mil pés, vamos 723. Pela fila do Rolatinho, 050. Gente, mantenha o 050, aguarde para a descida, apapatando Lima, Quilo Zulu. Atinge, mantém 050. Roma 723, tem condições de interceptar o localizador nessa proa, necessita de um vetor. Recebo nessa proa. Calma, quando estabilizado, voo na 723. Estabilizado, chama quando estabilizado, vamos 723. Patango Lima, Quilo Zulu, desça até 3 mil pés, ajuste na 019. Para 3.019, Lima, Kilo Zulu. Lima, que luz do controle. Na escuta, Celso. Condições de interceptar o localizador nessa proa? Sim, Matheuson. Autorizado interceptar o localizador para o ILS X-Ray da pista 90. Informe estabilizado Lima, que luz do Lula. Ainda em descida para 3.000. Aguardando a descida para 2.000. Descida 3.000, reportará interceptando o loco nessa proa. Ativo Lima Kilo Zulu, continue a aproximação, desça e mantenha 2.000 pés da guarda, transferência de comunicações para a torre. Descendo para 2.000, aguardando a transferência. 1723 estabilizou? Afirmo. Controle de Salvador, boa noite, 1723 estabilizou? Afirmo. Corre 198, decimal 95. 1095, obrigado, boa noite. 2713, boa noite, senhora, identificação. Identificamos, intercepta via. 2713, voe Monte, em Monte, intercepta via chegada, reposte no ideal de descida. Quando o Monte vai chegar, 2713, contato radar afastado de Salvador, 64 milhas nordeste. Na Kilo Zulu, 2 milhas de duna. Completa a aproximação e chame torre 118, decimal 95. 1895, tem um bom serviço. Obrigada. Boa noite, Papatango Lima, Kilo Zulu. Zulu, reporte passando externo, altímetro no 019. O vento para cheque 120 graus com uma dúzia a nós. Tem aqueles alunos assim. 723, solo 19, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. É, Fox 19, boa noite também. Alô, Salvador, boa noite, boa noite, 723, via Fox. Uno 723, boa noite, táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, por 4, 723. Trem Aquila Zolô, passou o externo com o trem embaixo secado. Trem Aquila Zolô, vento 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós, em pouso autorizado, pistão no zero. Trem Aquila Zolô. Solos 23 à direita, taxoi Delta, solo 21 decimal 9, boa noite. Alfa Tango Lima, Kilo Zulu, boa noite, prossiga. Gente, autorizado táxi via Alfa, Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre. Solo Salvador, gol 170, boa noite. Gol 1170, boa noite, formação Bravo, pronto, cópia. Pronto, cópia, gol 1170. Autorizado, Serra Bravo, Kilo Golf, via Bezluna 0, segue conforme rota. Nível 370, decolagem na pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar. Transponder 5146, controle Salvador 120.8. Gol 1170, Matheus, autorizado 370, Campina Grande, conforme Flávio Voo, Pesulu 10. Delma foi direto Campina Grande, decola da 10, curva à esquerda na Puca, Zipar. 5146, transponder, controle 120.8. Confirme somente a transição. Puca, Zipar. Puca, após Jamo, Zipar. Afirmativo, Puca, Jamo, Zipar, boa noite. Cotejamento correto, chame pronto, fecha acionamento, gol 1170. Fala, Zou 4221, gente da Bravo. Zou 300. Zou 4221, informação Bravo, copia 300, confim. Ah, autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, via rota do plano, no Pesulu 21, conforme, nível 300. Decolagem na pista no zero, curva direita, saída Arbor, após boa posição, eleva. Transponder 5144, controle Salvador 120.8. Sim, telefone com 15, a 300, decola da 11 horas, primeira curva direita, direita da Arbor, depois rua direto elétrica, diâmetro do plano. Acena 5144, controle 128, decimal 80, 422, ano 21. Primeira aerovia, pensando 21, 4221. Afirma, elétrica, rua direto, Sozó, interceta do Zulu 21, via rota do plano. Cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 9. Já, boa. Solo, boa noite, 1868. Quando precisa, autorização, Caju 230. Boa noite, 68, boa noite, formação Bravo, só um instante, cópia. Bacana. Lima, Kilo Zulu autorizado, cruzamento no 7, papá, está sendo a frequência livre, boa noite. 8868, copia? Posso 4868. Autorizado, Serra Brava, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 230. Decolagem pista no zero, curva à esquerda, Pucajamo, Caju. Transponder 5143, controle Salvador 120.8. Autorizou 230 com Fatuna, decola 10, esquerda, curva, Jamo Caju. É, vai Golf 677, 1208, é o controle de saída, Fafanado 5143, transponder 868, gate 1. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, bom, 868. Vai chamar, 868. Estabilizamos na final de azul 27, 1-3, completamente visual. 1-3 agora com a torre 1-1, 3-9. 1895, bom serviço, querido. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, é o azul 27, 1-3, Azul 2713, altímetro 1-0-9, o vento 1-2-0 graus com 0-9 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, não no zero, Azul 2713. 068 para posicionamento gate 19. Autorizado, chame pronto, táxi 1868. Autorizado, chame táxi 1868. Sete no três, solos 38, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa noite, senhor. O Salvador, uma boa noite, às 27, 13, 13. Pate 1-3, boa noite, Alfa, aqui no Pate 3-4, Romeu. Alfa, aqui no Pate 3-4, Romeu, Azul, boa noite, Montez. Salvador, boa noite, no 10-9-8, para Natal, nível 410. Bom, 1-0-9-8, boa noite. Copio 370, aguardo a coordenação no 400. Copio 37. Luna 098, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, via Pesiluna 0, nível 370. Decolagem na Pesiluna 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo Zibar. Transponder 5147, controle 1-20-8. 370 pela Upper Zulu 10 aprovado, decolando a 10 com curva esquerda, Puca Jamo Zibar. 5147 transponder, 208 controle, voo 1098. Luna 098 autorizado para Serra Bravo, Serra Golf. É lá mesmo, Serra Golf. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Boa estacionamento, 422, não na ponte, não. Portão 09 autorizado, chame táxi 4221. Para o táxi 4221, temos 87 a bordo, autonomia 0300, alternamos Galeão. Táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera torre, 18095, Kenyaga 1019, segue Bang da Gol, através do portão 4. Segue o Boeing da Gol, só que a parte aqui, ok? Comando Bom 2, 8, 9, 5. Obrigado. Nada, ajustado. Boa noite, trabalho. Boa noite. Salve Salvador, boa noite. Gol 170, puxa acionamento 06. Aguarde, gol 1170. Olha. Salvador, gol 1098. Puxa, vai acionamento no 3. Aguarde, gol 098. Aguarde. Táxi 1868, 119 a bordo, 12h20 eu estou na recepção. Gol 1868, táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, direita, via Índia, ponto de espera 12, 1, 1, 9, 5, quem negar 1, 0, 1, 8. Ativo 1018 agora, está autorizado o táxi 1895 a bordo, 1868, boa noite. Mais um 4221, ajuste altímetro no 098. Ajuste agora no 098, 4221, obrigado. E boa noite, 868, para o ponto perdão no zero. 868, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 120 graus com 09 nós. Decolar, pista no zero, boa noite, 868. Bora, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei 1170. E para o gol 1098, teria? Autorizado, chame táxi. Obrigado. Azul, ponto de zero, número 2, pronto. Noite, azul 4221, após a rolagem do bang da Gol. Após ali, mantém cabeceira no zero. Certo, após a rolagem do bang da Gol ali, mantém. Ah, 1-0, azul 4221. Decolos 46, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom trabalho, tchau. Controle Salvador 868, 1600 pés por Cansaíra. 868, contato radar, pela via Puca, para nível de voo 230. Sai da Puca 230, 1868. Táxico no 098, tem 053 a bordo, 3 horas de autonomia, terra na Maceió. 0-20, 1-2-0 graus, 1-2-9. Veio de balagem, 1-0, 4-2-0. 098, táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, ponto de espera torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste de altímetro no 0-9-8. Direita via Índia, ponto espera 1895, 1098, 1098. Obrigada. Está autorizado descida até 4 mil pés de ajuste de altímetro no 098. Entendeu que está autorizado descida 4 mil? Palmeiras 2, 3, 2, 9, 1. 4.000 pés. 4.000 pés, 22, 3, 2, 9, 1. Quantidade de prova de pelo? 221, decola 48, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1288, boa noite, bom trabalho, 4221. Fala, boa noite, plano 098, ponto 0 pronto. Plano 098, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no 0. Ali mantendo no 0, plano 098. Controle, boa noite, 4221, azul, decolou, passa 1000 pés na 650. Do 4221, boa noite, contato radar, suba via Arcos para o nível de voo 300. Sente, sobe direto ao 300. Presente, presente, voar direto elefante? Após 2000, autorizado elefante. Então tá, vai passar agora 2000 para elefante, 4221. Tem decolagem autorizada, pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem com 098. Decolo 50, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, bom 098, boa noite. Salvador, boa noite, é o voo 1170, ponte estrada 10, pronto. Nós chegou no 1170, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 0. Ali mantém a 10, o 11. Bom 098, boa noite, contato radar, suba via Fuca para nível de voo 370. Fuca, nível 370, com 098, autoriza para hoje zipar. Realmente mantém o perfil de saída, com 098. Mantém o perfil, com 098. Recife, frequência 1265, alterna, 3891 no voo Pelô, após Pelô Duna. Pelô Duna, 3891, obrigado. Controle, possibilidade de coordenar para o dissipar para o gol 1098. 098, aguarde. Aguarda.